espera. Meu amor, meu cúmplice, eu sempre vou te achar. Dos avisos da lua, do outro lado da rua, rodei todas as lanchonetes, tive 10